sentindo raiva nesse seu olhar. Que jeito mais bobo de me castigar. Eu sei que fui grosso, mas saiu assim. É sempre que você não acredita em mim e me manda embora dizendo que não rola mais. Sei que não sou santo, nunca fui um anjo, mas não estou ruim. E quando eu amo, sou do meu amor, quero ela só pra mim. Quando você quer, você me abandona, me deixa o pó do caco, me manda pra lona. Aí eu canto e bebo pra tentar te esquecer. Eu já perdi o jogo, já perdi o norte. Sei que no amor também não tô com sorte. Tô roendo o toco, tô rindo pra não chorar. Essa indiferença, paixão dividida, agora cada um segue a sua vida. De hoje em diante é eu pra cá, você pra lá. Sei que não sou santo, nunca fui um anjo, mas não sou ruim. E quando eu amo, sou do meu amor, quero ela só pra mim. Quando você quer, você me abandona, me deixa o pó do caco, me manda pra lona. Aí eu canto e bebo pra tentar te esquecer. Eu já perdi o jogo, já perdi o norte. Sei que no amor também não tô com sorte. Tô roendo o toco, tô rindo pra não chorar. Essa indiferença, paixão dividida, agora cada um segue a sua vida. De hoje em diante é eu pra cá, você pra lá. Eu já perdi o jogo, já perdi o norte. Sei que no amor também não tô com sorte. Tô roendo o toco, tô rindo pra não chorar. Essa indiferença, paixão dividida, agora cada um segue a sua vida. De hoje em diante é eu pra